O véu da noite vai chegar e docemente vai nublar os olhos meigos de mamãe, que vem tua vida se apagar e tem teu amor a transbordar. Repete ainda uma oração, tremendo os lábios de emoção. Ao ver que estou a soluçar e uma lágrima rolar, me pede cheia de ternura que lhe dedique uma canção. Ai, mamãe, vejo em teu rosto angelical que Deus a chama para si, me castigando. Ai, mamãe, Santa Maria envolverá com sua luz celestial e a voz de um anjo cantará a suave Ave Maria. Ave Maria. Há tanto amor, tanta bondade em teu viver, ó mamãe. Enquanto a vida em mim for ir, tua lembrança há de existir. Hás de seguir sempre ao meu lado enquanto eu vivo, ó mamãe. Quando chorar, quando sorrir, relembrarei, ai, mamãe, e jamais, jamais, jamais te afastará.